Vem, aiá, vem para o samba, samba diz. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Ai, ai, ai, vai se acabar quando o samba começar, vai. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Limpa. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Batuqueiro vem pro samba, quem é bamba não bambeia. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Faz um passo miudinho, tal e qual um grão de areia. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Salve a Bahia, senhor! Não se pode ficar sem entrar no pacote. Quando entro no partido, eu não faço cara feia. Não se pode nas ficar cadeiras. Sem entrar no pacote. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Eu canto com qualquer lua, lua nova ou lua cheia. Não se pode ficar sem deixa entrar mim. No pacote. Vai. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Quem adivinha meu nome, eu dou um doce, eu sou. Bahia. Exatamente. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Bonito. Não se só pode ficar doce. Sem entrar no pacote. Quem não entrar neste pacote não traz o samba na veia. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Salve a roubando, senhor. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Meu amor, não vai agora, ó mulher, não me chateia. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Deixa de falar tolice, de disse, me disse da vida alheia. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Em cima, senhor. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Mulher que tem perna grossa é uma chave de cadeia. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Ô mané, samba direito e não pule que nem bode. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Mas não se pode ficar sem entrar no pacote. Não se pode ficar sem entrar no pacote.